5, 4, 3, 2... Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? Plutiflex 1 não vai a lugar nenhum. Plutiflex 1 não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar, se quiser voar, é. Pra lua a taxa é alta, pro sol identidade. Mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. O seu Plutiflex 1 não vai a lugar nenhum. Plutiflex 1 não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Se quiser voar. Pra lua taxa é alta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Seu Plutiflex 1 não vai a lugar nenhum. Plutiflex 1 não vai a lugar nenhum. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui gravando mais um episódio. Eu falei que ia demorar um pouco pra sair, mas eu acho que ficou encucando isso na minha cabeça. Então eu acho que eu vou falar. Acho não, né? Eu vou falar sobre que seria a casa do Monark. Porque aqui eu vou só colocar minha opinião pra fora. Enfim, quem ficar satisfeito, beleza. Quem não ficar, beleza também, não me importo. E você pode se desinscrever do meu podcast, enfim. Eu tô gravando aqui, tem um bar na frente da minha casa. Também tem uma casa que o cara fica escutando música antiga e tal. São músicas boas, mas infelizmente o rapaz passa do bom senso e coloca o volume um pouco alto. Tô no meu quarto, mas eu não sei se o microfone está pegando esse som. Continuo tossindo ainda, então vai ser um pouco... Vai ser frequente, vamos dizer assim, eu tossi durante o episódio, mas eu vou tentar aí manter a linha do que é. Se você quiser escrever um e-mail para o podcast, manda uma sugestão, elogio, crítica, seja lá o que for, mande para o acervopedidopodcast@mailface.com. Você também pode fazer isso no Instagram e também você pode ir no meu canal do Telegram, que é Acervo Perdido Podcast, também é o mesmo usuário para o Instagram. E na área de comentários você pode muito bem ali mandar. Agora lembrando, não é para você acessar o grupo e sim colocar nos comentários. Se você acessar o grupo, o bot irá remover você. Porque eu ainda não tô com o saco para administrar grupo, então fica só aberto a área de comentários. Bom, sobre o caso do Monark, eu acho que foi um pouco infeliz o comentário dele, foi sim. Mas uma coisa que eu percebi é, as pessoas que se demonstram tão tolerantes... Como é que eu posso dizer? Pessoa tão tolerante, que diz que prega o amor, etc. São as pessoas que mais pregam ódio. Eu acho isso ridículo. Dizendo que ele deveria morrer, que deviam linchar ele. Além do linchamento virtual, estão querendo fazer linchamento público com ele. Não só para a família, como também a parceira dele. E ele mesmo também. É algo que eu sei lá, cara, eu acho que isso passa do ridículo. A mesma coisa quando um presidente tal, não vou dizer qual, porque eu não quero aqui me tornar partidário, vamos dizer assim, e eu tô querendo ficar longe disso. Um presidente X ou Y publica uma foto, chega uma pessoa que não concorda com a ideologia do presidente X ou Y e deseja a morte dele, deseja a morte da família, da filha ou de sei lá o quê. E às vezes essa pessoa que prega também, não ódio, mas assim, são pessoas que pregam amor, prega ser unidos, etc. E quando a pessoa discorda, ela enche os olhos de sangue e dá no que dá. O Monark fez um vídeo de desculpas tentando se redimir, beleza, mas o pessoal não aceitou essa desculpa. Principalmente ele ali, pra mim, ele não parecia estar bêbado, apesar de que ele usou essa desculpa. Eu acho que ele só fez um comentário infeliz, não soube se expressar corretamente, mas eu acho que passaram dos limites com ele. Ele defende, como eu ouvi falar, ele defende o direito de falar merda, mas não quer dizer que ele defendeu a merda. Mesmo que ele tenha dito que deveria existir um partido nazista, como eu falei anteriormente, como ele falou que deve existir um partido nazista por lei, se isso acontecer, de fato, pessoas que estudaram toda a história que aconteceu iriam fazer o possível para que esse partido não seja alguém, ou alguém desse partido seja eleito novamente. E isso, para mim, é algo totalmente fora do escopo, sabe? E no próprio podcast, no próprio episódio, ele falou que o nazismo é uma coisa errada, etc. Então, provavelmente, ele não soube se expressar. Ele não soube dizer a forma ali que ele queria colocar as ideias. Eu também não vou falar por ele, eu não vou dizer como ele deveria ter falado aquilo, sabe? Então, assim, por mais que... É uma coisa que eu queria falar também. É um episódio que até também vai ser curto. Eu tô saindo um pouco da linha, tá? Mas só pra avisar. Só querendo comentar nesse caso em geral. Bom, sobre a questão do Monark, tá? É uma coisa que eu vejo com outras pessoas também que sofreram cancelamento. Deixa eu só beber um golinho aqui do abençoado. Uma coisa que eu percebo que pessoas que sofrem cancelamento, o pessoal não para olhar, no caso, o que ela já fez, no caso, o legado dela, sabe? Existem pessoas que, infelizmente, deixaram um legado totalmente horrível e pesado, e que às vezes não tem jeito, infelizmente, e que realmente o cancelamento vem e é de forma irreversível. Assim como, por exemplo, o PC Siqueira, ele sofreu linchamento, etc. E mesmo ele tendo o legado dele ali, por mais que o que ele fez foi uma coisa pesada, ele tá tentando se reerguer ali, tá voltando a publicar vídeos. Muka Muriçoca, o cara foi acusado falsamente de ter abusado de menores, conseguiu provar na justiça, mas o pessoal focou tanto nisso, em esperar, não queriam esperar ele dar provas de que ele realmente fez isso ou não, e começaram a fazer o linchamento virtual, mas não deixaram de contar também as outras coisas que ele já fez, coisas que são boas até, sabe, que entreteu as pessoas, etc. Sei que é um desgosto enorme um cara ser acusado aí, já é uma coisa meio pesada, né, não, realmente não tem como perdoar, mas nesse caso dele ele conseguiu provar realmente que ele estava certo, de que ele não fez nada, e o pessoal ainda continuou odiando ele mesmo assim, e não parou mais para olhar. O que é que eu quero dizer também com isso? Por mais que eu citei aqui exemplos meio pesados aqui, alguns realmente, no caso do PC Siqueira, realmente é irreversível, mas ele tá aí tentando se reerguer, provavelmente eu acho que ele aprendeu com o erro dele, e ali tá tentando seguir. Igualmente com o Muka, né, que provavelmente, por mais que não tenha feito nada de errado, mas aí ele... Ah, cara, o que eu falei aqui foi uma bosta. Mas enfim, o Muka, ele conseguiu resistir ali, disse que ia resolver tudo na justiça e foi embora. No caso, e conseguiu provar, ficou isolado na dele e voltou. Tô meio confuso aqui falando algumas coisas, mas enfim. O que eu quero dizer é, o Monark, todo... eu recomendo depois que vocês vejam um vídeo do Talk Flow, que foi também uma das coisas que me motivou a fazer esse podcast, agora esse que eu tô gravando, que fala... Que as pessoas, pessoas, cortes de podcast também, trechos de outras coisas, falando que, cara, ele, por mais que ele fale merda, ele também é uma pessoa que tem um bom coração, sabe? Ele é um cara legal, gente fina, não quer dizer que ele apoie isso, sabe? E os caras esquecem que a pessoa é realmente de verdade por um comentário infeliz. Ainda bem que ele não cometeu nada, nenhum ato parecido, etc. A liberdade de expressão realmente, ela realmente tem que... A gente tem que ser livre para falar e pensar as coisas. Mas a gente tem que também mediar. Por quê? Por conta do convívio. A gente tem a falsa sensação de liberdade. Sabe? Quem tem a total liberdade, sem medo de acontecer alguma coisa, sem medo das consequências, são animais. Por exemplo, animais, você pode ver que às vezes tem cavalo, cachorro, um gato no meio da rua... Eles andam entre os carros, entre avenidas, etc., sem noção de que eles podem morrer ali a qualquer momento. Eles simplesmente andam ali e vão, sabe? Essa é a sensação de liberdade, essa é a liberdade total. Cachorro transa no meio da rua, a gente passa, olha e fala, olha lá o cachorro fudendo. Então, tipo, se eu chegar pra uma garota, no caso, se eu chegar pra minha namorada e dizer, cara, vamos transar aqui agora no meio da rua... E todo mundo vê, a gente é linchado, o pessoal filma, a gente é linchado virtualmente, entende? Eu tô citando exemplo mais escroto possível para vocês terem uma noção do que nós temos a falsa sensação de liberdade. Então, assim, por mais que a gente pense determinadas coisas ou a gente não saiba se expressar, é melhor que a gente fique calado ou não, ou pense um pouco, cara, será que é isso? O Monark, infelizmente, ele não tem, não tinha esse filtro, né? Ele falava realmente o que pensava e, assim, no caso, o que vinha na cabeça dele ali de momento, ele falava ali sem... sem nenhum filtro, sem medo do que podia acontecer. Ele já sofreu outros cancelamentos também, já o pessoal zoava ele de praxe, eu também já zoei. Mas assim, porque ele realmente falava algumas coisas que eram bem bobas, sabe? Infelizmente o pessoal cancelava o Monark por qualquer coisa. Tinha gente que não ia com a cara dele desde que ele jogava Minecraft. Então, só pelo fato de ele, sabe, ter feito esse tipo de coisa, ter se demitido do Flow, já foi um motivo para muita gente que odiava ele há tempos comemorar pra caramba. E, cara, é incrível, sabe? O pessoal comemorou a desgraça dele, sabe? Dele ter se demitido, etc. Não porque ele falava muita merda e tal, mas você continuava assistindo o Flow de qualquer jeito. Dizia que odiava o cara, mas continuava assistindo. Você tava dando visualização pro cara, de qualquer jeito. Não, eu tô ali por conta do convidado, não, eu tô ali por conta do Igor. Mas você tá dando visibilidade pro cara. Quando você não gosta de uma pessoa e vê que ela tá ali e você não quer dar visibilidade pra ela, então você não assiste, cara. É isso. Eu falei aqui também de forma confusa, mas o que eu quero dizer é que deixaram, em resumo, é que por conta de um comentário, estão focando tanto no comentário infeliz dele, que estão esquecendo quem realmente o cara é de verdade, quem ele é no fundo, sabe? E muitas pessoas que já foram sofrendo exposed, alguns, como eu falei, não tem como perdoar, foram coisas pesadas, como eu já vi por aí, infelizmente são pessoas que às vezes não aprendem com erro, como eu falei, são pessoas que não aprenderam com erro, se mostra a bambambam, se acha tal, e realmente isso aí não tem como defender. Existem pessoas que reconhecem o erro, tenta ali se consertar, como é o caso do Monark ali, que eu acho que provavelmente agora ele vai aprender a ter esse filtro mais. E é isso, cara. As pessoas esquecem realmente de quem a pessoa é de fato por conta de uma coisa ou outra, sabe? Eu realmente acho que estão passando do limite com o cara, que ele não deveria sofrer esse ódio todo que tá sofrendo. Mas infelizmente hoje em dia, na internet, e algo que já é de tempos isso, há muito, muito tempo, principalmente no Twitter, pessoas gostam de ter o senso, a sensação de fazer justiça, sabe? Essa sensação, esse ódio que o pessoal sente para querer fazer justiça o tempo inteiro, é o que faz com que qualquer coisa hoje em dia seja problematizada. Se você olhar no Twitter hoje, todo mundo vive uma bolha, assim como eu também vivo, só que eu vivo numa bolha mais fechada, só que eu não tenho no Twitter. Eu não tenho Twitter, eu até tenho conta, mas não é oficial do meu podcast, é uma conta que eu uso para receber notícias por um bot que me manda pelo Telegram as notícias do Twitter. E eu fico livre de ver os comentários, o posto de chorume que é. Porque lá no Twitter é muito fácil você chegar, criticar a pessoa, falar que ela falou besteira, dizer que ela... falou tal coisa errada, ou simplesmente problematizar uma coisa simples, sabe? Uma vez eu tava no canal de curso do Telegram aqui, e vi simplesmente o pessoal, parece que era algum curso de bolo, algum curso de comida culinária, peço perdão aí pela tosse, e o nome do curso era Nega Maluca. Só que nega maluca é um tipo, eu já vi um tipo de milkshake, ou era um shake de café, eu não lembro, ou era um tipo de café que se chamava nega maluca. Ou seja, é um tipo de sabor, é um tipo de receita que tem esse nome. E o pessoal problematizou dizendo que é um termo racista. Sabe? Eu não sei realmente se a origem do termo é racista, etc. Mas não quer dizer que a pessoa, por colocar aquele nome, ela tá sendo racista. Eu não sei se tá claro o que eu quero dizer. Sabe? Então, assim, começaram a dizer que quem publicou aquele curso era uma pessoa racista, sendo que a pessoa, se você for olhar tudo que ela já disse, todas as, tudo que ela já se pronunciou, você vê que ela não é racista, mas mesmo assim, só por conta de um título, infeliz, no caso, ela se torna racista. E hoje em dia, só por você concordar, concordar não, só por você discordar de qualquer coisa, você é isso, você é aquilo, por você defender até o seu... até uma coisa, se você defender uma ideia que vai contra toda a maré que vem hoje em dia, por exemplo, eu mesmo gosto muito do Telegram, mas se eu faço um artigo falando sobre, falando bem do Telegram, vão dizer que eu defendo nazistas, canais de racistas, canais de um monte de pessoas que pregam ódio, entende? Então, o grupo que tá me criticando, dizendo que eu tô defendendo quem prega ódio, são as pessoas que vão querer me linchar, são as pessoas que vão de fato pregar o ódio, sabe? Ao invés de parar para analisar direito e ver, será que esse cara realmente está defendendo um grupo de racista, um grupo de nazista, um grupo disso, daquilo, pessoas que pregam ódio, como eles tanto falam, como eles tanto falam? Aí você para para olhar, as pessoas que pregam o bem, que tentam pregar o bem, são as pessoas com mais... com, ou melhor, com menos capacidade de interpretar uma coisa, que agem mais pela emoção do que pela lógica. Creio que essas pessoas agora, ou as futuras que estão vindo por aí, vão simplesmente agir mais pela emoção do que pela lógica. E hoje em dia, assim se segue há bastante tempo e a situação só tende a piorar. Provavelmente eu falei algumas coisas aqui que ficaram meio confusas, mas eu acho que... eu acho que eu coloquei pra fora aqui tudo que eu tinha pra falar sobre esse caso. Não queria deixar passar batido. Muito aí dos meus amigos que conhecem esse podcast vão querer... com algumas exceções que já me conhecem, sabem a forma que eu me expresso, entendem como é que eu quero falar, sabem quem, como é que as coisas vão achar realmente, de fato, que eu tô defendendo aquilo lá que o Monark falou, que eu já falei aqui. Então, que eu já falei, né, mas infelizmente eu quero evitar falar mais. Vamos dizer que eu tô defendendo isso e o Monark. Podem até distorcer. Não, alguns eu sei que não, que eu entendo bem. Outros que conhecem também vão querer fazer isso. E outros de fora que não me conhecem, que vão ouvir o podcast pela primeira vez, também vão fazer. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite.